Então o dia 1 é dia santo, portanto é um dia de feriado, digamos assim. Então teremos, e depois o dia 2 é a comemoração dos fios de fundos, que é o dia de ir ao cemitério propriamente, mas pronto, acaba, pela facilidade, acaba por ser mais no dia 1 que se faz também. Portanto, é importante que celebremos estes dias, não é? O dia de Todos os Santos e o dia dos fiéis de fundos. Há também esta caminhada aos cemitérios, colocação de flores, alindamento das campas, não é? E depois as velas. A vela é muito importante, o acender da luz. E tudo isto é importância em que recordamos os defuntos e consolamos os vivos. Tudo isto tem a ver mais com os vivos, não é? O defunto, pronto, estar a campo infectado ou não, já foi, o que era já foi. Para o defunto, digamos assim, nesse sentido, é útil a oração. O resto é aquilo que é a nossa memória, o nosso carinho, o nosso uma forma recordar. De demonstrar que os recordamos. Exatamente. Portanto, eu diria que toda essa dimensão tem muito a ver com a nossa memória, com o nosso carinho, com o nosso amor ao defunto, com o nosso querer honrar o defunto. Nós, cristãos e nós católicos, vivemos a morte como se não acreditássemos na vida eterna. Portanto, era necessário, era o que dizia o Papa, não o seu bispo, temos que pensar diferente e não pensar que, portanto, a morte, efetivamente, é uma separação deste mundo. A morte é deixar a vida neste mundo e partir para Deus. Mas nós acreditamos na vida eterna, que é o dom da vida que vence a morte.